outra vez, tantas vezes que puder. E estarei presente, aqui estou, sempre que você estiver. Maio, trai outra e outra vez, tantas vezes que puder. E estarei presente, aqui estou, sempre que você estiver. Devagarinho vou entrando em meditação, para abrir espaço no meu coração e andar tranquilo, passo firme, pés no chão. Devagarinho que se encontra a direção e celebrar a vida que está. E celebrar a vida que está. Força que vem quando a perna treme, e a força que vem quando nos perdemos pela mente. E às vezes não é fácil voltar. E a força que vem quando a perna treme, e a força que vem quando nos perdemos pela mente. Tantas vezes que puder, estarei presente, aqui estou, sempre que você estiver. Uma e outra e outra e outra vez, tantas vezes que puder, estarei presente, aqui estou, sempre que você estiver. Passo no meu coração e andar tranquilo, passos firmes, pés no chão. Devagarinho que se põe a direção e celebrar a vida que está. E celebrar a vida que está. E a força que vem quando a perna treme, e a força que vem quando nos perdemos pela mente. E não é fácil voltar, e a força que vem quando a perna treme, e a força que vem quando nos perdemos pela mente. Abre as asas. tam, tam, tam.